街の味を出し込んでの味やった Se você não acredita na verdade Coitado de você Porque algo no mundo vai te acontecer E você vai ficar sabendo que é verdade Que é verdade Algo tão límpido e cristalino A verdade Não adianta se esconder Não adianta tentar deter Porque a hora, ela sempre aparece Não adianta viver pensando E vai enganar a verdade roubando Porque quem vai ser roubado é você Verdade